Alfa. Terminaram a Alterna Salvador 3. Chame o controle agora em 1208, boa viagem. Ah, 1208. Autorizado via Pátio Uno, via Vandular, no Ponte Serra, Uno, 1-8-1-9-5, 1-2, restante 6-3-1-4, boa tarde. Fala, Júlio, 5-9, Uno, 6-8 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Porto Seguro, está pronto para o táxi. Azul 5-9-1, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão 0, via Pátio 3, Pátio Uno, Índia. Ponto de espera, Torre Uno, 1-8-1-9-5, ajuste 1-0-5, meu voo. Autorizado o Pátio 3, após Pátio 1 e após Índia, Torre 1, no 8.95, muito obrigada. Frequência 1208, até volta. 1208, grato. Alô, Júlio. 1950, então está terminado. Não foi possível copiar, 1600? 9950, Rafael Zilinski. Bem, pelo 950, estimado terminal Aracaju e o estimado depois. 2025. Primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0153. Controle 120.8, torre 118.95. Busca Mike Delta, informe quando é 10 milhas para iniciar a descida aqui antes da estrada. Visual no controle aí. Guardia 01, mantenha sem regra de voo visual na disputa do controle Salvador. A 500 pés, prosseguindo para o subúrbio. Afirma, na vertical, regras de voo visual e mantenha a disputa permanente, já acionado 197, 111, Guardião. Azul 6973, chama agora o Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 128.35. 125.1, 2.83, muito obrigado, tenha um bom serviço. E... 3.894, visual com a 1.0. 3.894, completo sinal RNAV, chama agora a 1.8.9. Geo 360, decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfeito saída Arbor, Elefa, aciona 5074, controle 1-2-0-8. 360 para Brasília, decola da 1-0, com curva direita na Arbor, transição Elefa, pergulou 1-7, rota do plano 5074 e 1-2-0-8, boa noite, 19. Boa noite, 69. Fechamento correto no 10, reparte para o Spec, acionamento. Calma. Minha aproximação, vento 120 graus, 1-12-9, é formaria pista livre, então 3894. Gente, aguardando. Ou Chanear, 6210, Solos 21, libere pista direita, chame Solo, frequência 1-2-1-9. 2-9, obrigado, também. Tá. Correio Chanear 6314, informa a ponte terra, são 0 pronto. Gente, mantém o ponto de espera 6314. Mantém o ponto de espera, Chanear 6314. Alfa Juliet, portão 7, obrigado. Afirmo, só reporte alinhado, reporte alinhado a partir daquele ponto, aguardando para decolagem, temos tráfego na final dando 0 para pouso. O quilômetro Oscar, reporte alinhado pronto. Quatro, pouso autorizado, 120 graus, coma 19, 3894. Autorizado pouso para o 3894. Gente, mantenha a posição, aeronave na curta final para pouso, pista no zero, Airbus. Aguarde para a decolagem, quilômetro Oscar. 69, autorizado. Feedback e acionamento, reporte táxi. Abraço táxi, 869. Do número 645 aciona identificação, via chegada Golf, desça e mantenha o nível de voo 080, ajuste o altímetro no 015, após Golf, voo servido 368 para final do procedimento, é Reinaldo. Oscar Mike Delta, desça e mantenha 500, pois, desconsidere manter no 1500 pés, Oscar Mike Delta. Confirme manter 1500, Oscar Mike Delta. Ok, o Oscar Mike Delta, haverá uma decolagem da pista nossa, LED, para 1000 pés, mantém no 1500 pés, voando de Sereto Tapuã, e o senhor irá iniciar a descida com a Torre Salvador, solicitação da Torre. Afirmativo, então está mantendo 1 no 1500 na proa do Faro Tapuã, aguardando instruções para iniciar a descida, o Oscar Mike Delta tem que entrar. Janeiro 1143, acendo a identificação, via chegada a bomba, desse manter 080, ajuste altímetro no 095. Salvador, boa tarde, 3290, passa para 970150. Então, 3290, acendo a identificação, via chegada ao ar, desse manter 050, ajuste altímetro no 095. Kilo Romeu Oscar, guarde transferência controle. Isso no meu pé, ainda não visual, mas isso no tráfego. Seu tráfego está a 1500 pés, ok? Está acima do seu tráfego. Sim. 310 como final para Recife. Gente, iremos coordenar 310, azul 4206. Obrigado, 06. Fora de Tapuã. A 1000 pés, chame agora a Torre Salvador na frequência 18.95, Oscar Mike Delta, posição de 12 horas. Afirmativo, está assistindo o tráfego, ainda não visual, porém tem um vídeo no equipamento chamando a Torre 18.95, Oscar Mike Delta. Olá. Olá. Olá. Olá. Whisky, modulou para o controle. Olá, Zulu Whisky, mantém a senhora de voo visual, frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Controle não tem ciência de... e tráfego no setor. Quando na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 120.3. Sou Salvador, muito boa tarde, azul 2591, ponto espera da 10, está pronta. A Lima tem cabeceira 102591. A Lima tem na 102591, obrigado. Quilo Romeu Oscar, no farol de Tapuã, visual com tráfego. Jet, reporte cruzando com o mesmo, Quilo Romeu Oscar mantendo a minha escuta. Ok, Quilo Romeu Oscar. Oscar Mike Delta, tá visual com tráfego. Jet, provendo separação com o mesmo, após cruzar com o referido tráfego, a sua intenção é pousar direto no pátio 5 ou aproximar para 35? A intenção é efetuar o circuito da 197, para no pátio 4. Jet, então reporte para ingresso na perna do reto, pista no 7. O Mike, ficou chamado Oscar Mike Delta. Ah, é para estar em relação ao circuito. O Oscar Mike Delta, 17. Chamativo. Quilo Romeu Oscar, cruzou o contrato. Transfere ao controle, frequência 1208 até a volta, Quilo Romeu Oscar. Nada, controle, Quilo Romeu Oscar. Chama agora o controle 1208, uma boa tarde. Controle Salvador 1208, boa tarde, eu chamo a minha 3114. Controle, é possível 2500 direto para o destino? Afirma, autorizado, 2500 pés direto para o São Paulo, estamos com 20 minutos afastados de Salvador. Gente, obrigado, atendendo para 2500 pés, aportar a minha vida. Controle Salvador, boa tarde, chama a 6314, decolado no terceiro da Borba. Chama a 6314, contato radar decolagem, sube e mantém o nível de voo 340 via saída da Borba. Olha o nível 340 via saída da Borba, ou chama a 6314. Oscar Mike Delta, ingressando na perna do vento, da 17 para o cruzamento da 10. O Oscar Mike Delta, perna 200 pela direita, pista no 7, reporte final, 120 graus com 1 nós, Oscar Mike Delta. Funciona final no 7, Delta. Autorizado TAS, tá? Saiu bate 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera torre, 1-1-1-1-1-1-5, a vista na 0-1-5, morreu. Azul 4206, pronto, cópia. Cópia, 4206. Azul 4206, autorizado Recife, já piso 1-7, nível 3-1-0. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5-1-0-2, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Recife, conforme rota para Zulu, 1-7, 3-1-0 a nível, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5102 e controle 1208, azul 4206. Azul 4206, protegimento correto no 8, reporte para o festival de acionamento. Ciente, 4206. Termo, Washington 3-1-4, encontro tráfego adicional, posição agora de 2:20, rumo sudoeste, passando 080 em descida ao 060, Airbus 320, tem conflito. Ciente do tráfego, tem o mesmo etiqueta, Xenia 3-1-4. Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, sai da Coral, se autorizado, voa Coral direto. 2591, está em contato radar, se mantém o nível de voo no 60, vou ir direto Coral. Direto Coral, subindo para 1-60, Azul 2591. Z90 reduza para 2209, Voo Serra Vitor 368. Voo Serra Vitor 368, reduzindo 2209 do 3290. Anemia 143, isso é para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 1869, decolagem autorizada, pista no 0, 120 graus, 1129. E 45 foi para a vida 366, descida para 2500, autoridade da Renata. 366, 2500. Azul 2591, foi na proa de Raíra. Esquerda na proa de Raíra, muito obrigado, Azul 2591. Delta Papa Golf está afastado 4 milhas da posição coral, registro radar terminado, chame o controle e uma frequência no 20.1. Atingiu 050-3290. 3290, mantenha 050, vetoração para o serviçamento, curva esquerda na rua 020, seu limite é radial 270 de Salvador. Esquerda 2020, limitado pela 270 de Salvador, Tan 3290. Panamá 4, vista para 2500, por gentileza, poder manter a velocidade para o sequenciamento. A guarda passa a área restrita de Aratu para o Valterro de 360. É 314, chame Recife, frequência no 2025, alternativa 125.45. Uma boa tarde. Controle, voo 869, decolou, Arbor eleva, passa 2 e 100 para 3.0. Meu nome é 1869, contato radar, super via saída árvore para o nível de voo 360. Via 360, seria presente, possível da presente Arbor ou Elefa? Autorizado Elefa. Grato. Nossa, tem frequência livre para a coordenação. Informo que tem um tráfego próximo a Boa São Paulo. Vai estar em contato com o controle, é o Vitor Indigilente. É 1427366. 3290, deixa para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4000 com 0 no 5, 3290. Eu tenho que falar com o Guardião 01. Guardião 0 não prossiga. Guardião 01, ele tem outra versão da Boca da Bahia. E funciona a Vitor, e funciona para a Boca da Bahia, para a Boca da Itaparica. Guardião 0 no tempo total de sobrevoo? Tempo total, 1 hora, mais 40 minutos para da trajeta. Em que recurso lista a coordenação até o retorno? Vou sair para o controle? Minha conta. Meu nome 452, Salvador 18.95. São 3290, assuma a navegação na Porto Serra, Vitor 368, visita para 2500 pés. Direto 368, 10 de 2500, autorizado o procedimento, São 3290. Com uma dúzia nós, pouso autorizado, Ouro 645. Preponto 10. São 3290, reduza para 1809, siga traços à frente, está a 6 milhas, é 12320. Já mantendo 1809, 3290. A 29 reportará o 366. Passará o 366, 3290. São 4376, surge na sequência da 18.95. 1895, graças, boa tarde, 3290. Azul 4206 na posição 8 para posicionamento. Azul 4206 na 8 autorizado, chefe, trâmite a postagem. Autorizado, azul 4206. Vocês não fizeram me ter redução para aproximação. Vocês não fizeram copiar o controle? E fechando o solo 1219. 3219, 64. 1195. 295, tá lá de bom. 3290, copiar o controle? Boa tarde, meu 1-43, o vento no 20 graus, como 12 nós, uso autorizado, pistão 0, meu 1-43. Torre Salvador, boa tarde, o TAM 3290, passando 366. Pistão 0, vai do lado para a torre, confirme. Afirmativo, boa tarde, passando 366. 3290, boa tarde, continua a aproximação número 2 para pouso. O vento em Salvador de 1 a 20 graus, com uma 12 nós, informarei pista livre, então 3290. Guardando pista livre, 90. 77, nível 170. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0277. Controle 120-8. João 170, decola da 10, curva esquerda, subida Conde, após o outro 677. Transponder 0277, 1208 é o controle, azul 2712. Azul 2712, escuta já, meu correto, parte 3, reporte pronto. Porra 2. O azul 4206, CAB 120, autonomia 2 horas e 30, alternado Aracaju. Azul 4206, autorizando táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095 no Rio. Autorizado táxi, via parte 1 no Índia, para o ponto de espera da pistão no 0. Quando lá correndo a noite, eu vou te porque eu ajuste no 0, azul, por favor. Chame em 1-43 no solo 4-2. Libere a direita, chame solo em 1-219. Direita, 219, com boa, é 1-43. Boa. Oxenem 143, boa tarde, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 1-1-4-3. 1-0. Oxenem 201, formação Papá, autorizado Galeão, VP9857, após Monsur, nível 360. decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5072, controle 120, décima 8. Oceano número 01 no cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Lulu Alfa Charlie está em contato radar, 18 milhas de Salvador. Tem condições de manter a proa 0800 em condições visuais após vá direto a Aracaju? Pode manter 0800 em condições visuais. Gente. Então, 3290, solos 45, libere próxima direita, chame solo 1 do zona 9. Direita 219, boa. Boa. Solo Salvador, boa tarde, Otan 3290, livrou. Otan 3290, autorizando táxi de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, pro 9, o 3290. Ao nível de voo 080. 080, né? O Alfa Salles suba inicialmente a 3.510. Virá até o 03, o Alfa Salles. Voe na posição, avisa 368. 368, 2406, decolou os 47, chame e controle 1208, boa tarde. 208, boa, 4206. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, tá passando 2200 pés na Fuca. 4206, boa tarde, está em contato radar, suba via saída Fuca para o New Joe 310. Via PUCA pro 310, Azul 4206. Desça para 4.6, o ajuste 190195. 2591 está passado 53 milhas sudoeste de Salvador, se o estado terminado, chame o coro Lilhéus na frequência 120, décima 1. Lilhéus agora 1201, ajuda 2591, e a boa tarde. Boa tarde, bom. Oeste, autorização Guarulhos. 1897, boa tarde, informação Papá, Guarulhos, pronto, cópia. Pronto. Tanto 1897, autorizado Guarulhos, retorno número 0, aposta Batalha, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue percurso de saída Tael, Leda, Mótila. Aciona 5-1-1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 3897, está autorizado Guarulhos, seu 320, via pelo 1-0 até Taubaté, na saída da El, após Leda, após Mótila, pista 1-0, curva direita após. Transponder 5-1-1-2, e o controle Salvador em 1-2-0-8, da 3897, estamos na posição meia dúzia. Então 3897, cuidejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Vou dar um push, obrigado. Pelo Alfa Charlie, subiu uma 3055, qual que é a pro ideal para Paranacaju? Ok, subirá a pro ideal para Paranacaju, magnética 0. Controle não, copiou a mensagem. O, a pro ideal para Paranacaju é magnética 0, está presente. Alfa Charlie, foi direto ao destino. Ah, não copiei, controle. Autorizado direto ao Aracaju. Direto ao Aracaju, Alfa Charlie. Controle, valeu, Alfa Charlie, está passando, vista 20 de julho. Detendo direto ao Aracaju, mantendo condições visuais, zona 1506. Luiz direto para a casa. Luiz depois para a casa, o Índio Júlio. Muito grato. Boa tarde, se que possível, informa o estimado de pouso e ingresso na terminal Aracaju. Informará o Alfa Charlie. Azul 4206, chame centro Recife, na frequência no 2085, alternativa 25.4. com Recife, azul 4206. 1.2685. Confirme, senhorita. Primária 1.2685. 1.2685, alterna no 2545. Fechamento correto, azul 4206. Salvador Azul 2712, pushback acionamento no Pati 3. Azul 2712, no Pati 3, autorizado pushback e acionamento reportado. Sempre posto acionado, é chamado Pati 2712. Azul 2639, desça para 2506, o ajuste 190-15, autorizado ao SERG 366, reporte a pena mesmo. 2500, 366, reportar a Azul mesmo, 2639. E aí você pode dizer algum campo. 66, confere. Controle? É o azul 2639, com a curva esquerda 366. Autorizado. Vira. E tem desleite, você pode visar algum campo. Tá, visou algum campo, Índia Júlio, tá? Rio Salvador, no noite, desse malado. 18 por 95, graça, Júlio. Controle o volume Alfa Charlie. Estima aos 20 e 18, entrada na terminal de Aracaju. E o pouso aos 2043. 2043 o pouso, copiado, ingresso na terminal 2098. Alfa Jack. Beleza? Pelo menos tentar a gente vai, né? Reporte na vertical dele. O Vitor de Juliet. Eu vou me repassar. Então, boa tarde, prossiga. Estamos tendo 506 no litoral, reporte próxima vez de pitó. Vira, Salvador, azul 37, 7712, confirma também. 70245, Recife. 70, azul 2712. Autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1, 182-195, ajuste 10 no 5, morro. Líder Prato, Pátio 3, principal, Índia, no ponto de espera, torre 72, Pátio 57, 2, obrigado, bom serviço. Na final azul 2639. 2639, GM2 Salvador, na frequência no 8, edição 95, bom pouso. Obrigado, senhor. Salvador, 2639 na final. 2639, sentido tráfego 120 graus, com uma dúzia nós. 2639. 2639. Vitor de Juliette. Próxima RMAR, inicia espera com curvas à esquerda, guardando para aproximação e pouso. Pistão 7, Vitor Índia, Juliet. Juliet, 270 aqui pela esquerda, longa. O vento 120 graus, cono 0 nós, pouso autorizado, pista no 0. Lide pouso, a 10 centímetros do vento, azul 2639. Forma o tráfego à esquerda no setor norte, efetuando espera, aguardando a sua passagem sobre o eixo da pista no 7. Notícia. Salvador, boa tarde, azul 2712, ponto de espera do 10. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 2712. Vai, mantenha 2712. Juliet, aproximação pistão 7, o vento na 20 graus, na 0 mais vitoria de Juliet. Juliet, tem o tráfego da vista, prosseguindo como número 2, para a 7, Juliet. Azul 2712, a Lima tem cabeceira no zero, Azul 2712. A Lima tem 2712. Autorizado Guarulhos, Vetor Zulu 1-0, após Taubaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda Mótima, aciona 5-1-1-7, controle 1-2-0, 2-1-8, aguarde para o cotejamento. 2639 na escuta. 2639 na sua escuta. Azul 2639 autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8. Puxa na 6259, por gentileza, coteja. Puxa na 6259, afirma, autorizado Guarulhos, Vietozulo 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Tael, Leda, Mótiva, aciona 5-1-1-7, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, Puxa na 6259, cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento. Azul 2, 72. Vitorinho Juliette, solo 04, backtrack autorizado, reporte pista livre, Vitorinho Juliette. Nosso radar subiu a via sair da ponte ao nível de voo 1970. Via corre para o 1970, azul 2712. Puxa 6201, 7 aguarde. 6201 copiou? Aguarda, não tem total, vai fazer. Já zero no controle? Zero uno. Você na posição? Você já zero no controle? Tenta ver que tá assim. Boa 966, boa tarde, na proa de Mari, BTC está chegada, desce até o 050, após Mari, vou encerrar o Vitor 366. Após Mari, vou encerrar o Vitor Oceana 6201, autorizado o pushback, acionamento reportado. Autorizado em contato, TAC 6201. Salvo, boa, voo no 64. Voo no 645, informação, papá. Vitória, pronto, cópia. Pronto, cópia. Escuta teu baixo, boa tarde. 44, nível 360. Decola da 120, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Porto Seguro. Aciona 5120, controle 120, decimal 8. Vitória do 360, vai lá. 44, decola da 120, da El, Leda, Porto Seguro. Mano 645, planejamento correto, no 2, reporte pronto. Região 01, chame torre na frequência no 8, decimal na. Guardião 01, boa tarde, intenção para seguir direto para o Gré. Vai subir um pouco mais ao norte, cara, praticamente, informa quando tiver condição de abandonar a linha do litoral. Gente, mantém a escuta permanente da torre, confirmando a altitude. Está mantendo entre 200 e 500 pés, cara. Gente, Guardião 01. Oceana 6201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Via pátio 1 no Índio. Ponto de espera turno 1-1-8 do sinal 95. Ajuste 1-0-1-5. Tan 3897 no 62, coordenando com a equipe de salva, reboice da vento, livrando a retaguarda e inicia champagne. Vai coordenar, deixa a passagem, 3297. O Papa Novembro, prossiga. Papa Novembro, autorizado de asa, desça para 1.510, vai ajustar na 095. Como é a África, eu prossigo nos corredores de Zóio, mantendo no 1.510. As costas serão autorizadas. 001, prossiga. Fala pro Roberto da cabeceira 35, cara. É, pela linha do litoral, se autorizado, tem condição de ingressar para o grado ascendente. Afirmo, no momento não há tráfego reportado, autorizado para seguir, repassa na curta final, greia, gestão 015, guardião 05. É o guardião 01, cara, autorizado até presente, muito grato pela informação do final, greia. Boa, 28, cadê a linha 201, pode estar pronto. Cadê a linha 201, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Animação na 0, hoje é a linha 201. Chanel 6201, autorizado a linha de decolagem para 10, Ventura 20 graus, 90 mais. Salve do Alfa Charlie, está afastado 53 milhas nordeste de Salvador, o serviço radar terminado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, Alfa Charlie, grau. Opa, 4 graus. 401, reposta no solo controlado, vento 120 graus, 1, 1, 2. Vai voltar a solo controlado, galera. Pelo Salvador, solicita final 50, azul 2712. Setinha 2, tudo mateu 950. 2712, 950. Na 6201, no decolar 212, chama o controle Salvador, 120, décima 8. Salvador, 208, obrigado, boa noite. Guardião 01, solo controlado 214, frequência livre. Já saiu do objeto líder. Direto, pandemia, hoje é 62, 01, obrigado. Pelo 966, desça para 2506. Autorizado a RNASA, ajuste no 015. 2515, RNASA 10, camarada, está no banco. Está aqui para 2897, 2556, da Mora, 4 horas, eu tenho um garoto. Qual o prazer? 2897. 2897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1, no 8.95. Tianagal no 015. 45 na 2. 45 após a passagem do ar 2 da TAM, retaguarda, está autorizado, chamar o ataque. T3897, autorizado aliás, decorado por 0, vento no 20 graus, 10, né? Ah, dá pra ver se já tem ou de volta, cara.